Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras. No ar, Forças do Brasil. Exército. Seja bem-vindo. Começa agora Forças do Brasil. Hoje vamos conhecer o selo verde-oliva do Exército Brasileiro. A Rádio Nacional de Brasília está em rede com a Rádio Nacional da Amazônia, com a Rádio Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga, e com as demais emissoras públicas. Já ouviu falar do selo verde-oliva de sustentabilidade do Exército Brasileiro? Trata-se de um certificado concedido às organizações militares que alcança um índice superior a 90% de cumprimento às recomendações ambientais. O documento é concedido pelo Departamento de Engenharia e Construção por meio da Diretoria de Patrimônio Imobiliário de Meio Ambiente. Tarde Nacional, um programa com os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo, feito com a sua participação em tempo real. As melhores entrevistas sobre comportamento, saúde, sustentabilidade e direitos, além dos quadros super divertidos e muita música. Tarde Nacional, de segunda a sexta-feira, às 15h, eu, Juliana Maia, conto com a sua companhia. Elas são empoderadas. Cheias de amor próprio, lindas como são e não como dizem. São engajadas. É a força das Marias para mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Conectadas. Unidas não só pelo rádio, mas pelas redes sociais. Elas estão ligadas na Nacional. Eu sou mulher, guerreira e ouvinte da Rádio Nacional. Elas são a voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. As mulheres do Brasil se encontram aqui na Rádio Nacional. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. A Rádio Nacional apresenta A Vidente e o Vigarista. Hoje, 9h na Rádio Nacional. Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo nas faixas de 25 metros, da frequência de 11.780 kHz e 49 metros, na frequência de 6.180 kHz. Emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Oi, oi, gente amiga! Estamos nos despedindo hoje da semana que foi marcada pelas comemorações...